Rapaz, tu tá no ventilador aqui, tô me sentindo a Beyoncé. Eu não tenho o mesmo corpinho delas. Bate até tudo doer.